Então, 3602, pista no zero livre, o vento é 130 graus com 8 nós, altímetro 1015, pouso autorizado. Repouso, pouso, até 8602. Alfa Juliette, confirme estacionamento. Alfa mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Puxando a 3-1-1, observa o pouso em voz da TAM, após a LR manter a pista no zero. Após a aeronave, final ali, mantém a 3-1-1. Trip 5414 já está antes da Juliette. A gente mantém a posição em aguarde. Mantém. Controle do Salvador, o Zulu de Leclerc está cruzando 3000 visual com o aeródromo. Feito, frequência livre. Salvador, o TAM 3304, para o táxi temos 58 bordos, autonomia de 5 horas alternando com o fim. 3304, prossiga, via Pátio Índia 18.6.0, ajuste 1016. Pátio Índia 18.6.1016, TAM 3304. Para o táxi, o Sideral 9970 está com 2 PAB, estamos com 3.40 de autonomia, alternamos Galeão. Paciente, via pátio, seguindo o TAM, 18.6.0, ajuste 1016. Paciente, vai seguir o TAM, 1016 o ajuste, vai voltar para a torre, no ponto de espera. Salvador, volta, 3602 e pro. 3602, táxi Alfa e Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 3602. Na 6250 completa, aproximação, torre 9862. Gravidade suficiente, mantém a linha maior. Salvador, bom dia, o China 6250 está 3 milhas externas. Gente, avistado, baixou, travou? Visual com o TAM, está autorizado de lento. Trip negativo, vai aguardar a passagem do tráfego da Sideral, após o mesmo, prossegue em remota 14. Guardando a Sideral, após remota 4, 5, 4, 5. 5,3 no bordo. Motorista em Salvador, boa tarde, bom dia, chama 63, 1-1. 63-1-1, bom dia, contato radar, voo 360, após 2000, direto Leda. Pode ouvir uma direta lá e levar 3 mãos. Tango Romeu, Papa Tango, bom dia. Prossiga em condições visuais. Via litoral 2500 pés, reporte unidade descida. Quem precisa do seu cruzamento? O trip e já vai cruzar para remoto 1-4. Trip é firme. 3602 pro 7. Obrigado. 1983 Guarulhos, escute a Lima, aguarde cópia. Guarda cópia, 1982. Tem a palavra de saída? Saída da El. Ground American 980, ready for pushback gate 11. 980, stand by to push gate 11. Stand by. 971, não mantém o ponto de trânsito. 4304, tá pronto? Ainda negativo, precisa de mais um minuto. Certo. Salvador, agora sim, TAM 3304, para outro ponto espera da 10. 3304, observará o pouso Airbus da Avianca após alinhar e manter cabeceira no zero. Pouso Avianca, linha mantém no zero, TAM 3304. Da 6319, sobe restrito, 340. 340, 6319. American 9, clear to push, gate 11, call back to taxi. Okay, cleared for it to start, we'll call you for taxi. Thank you, American 9. 1983, copy. Copia, gol 1983. 1983, está autorizado Guarulhos, 360, na pista 50. Decolagem da 10, direita, da El Leda, após Leda, vai direto Bidev. Controle 1935, transponder 5041. Autorizado 360 para Guarulhos, decolada 1-0, curva direita, saída da El, transição Leda, após Leda, Bidev, controle 1935, transponder 5041, gol no 9883. 983, correto, reporte pronto. A reporte está pronto, gol no 9883. 3304, 120 graus, 10-9, 1016 no time, decolagem autorizada. 1016 no ajuste, 1-0, decolagem autorizada, está 3304. Sideral 9971 após o 320, alinhar e manter, pistão no zero. Relativo, após o piso 320 da tampa, alinhar e manter, pistão sideral. Quadra, qual 06, 19, 35, controle 1935, TAM 3304, cuidado, bom dia. Bom dia. Alô, Cap? Zeta, qual nível? Nível no 06, Reporte na rotatória do Zoco Campo. Prossiga, portão 2 via Juliette. 2 via Juliette, né? 3304, bom dia, contato radar, voo 380, perfil Gole. 380 no perfil da Gole, tá? 3304. American 980, taxi. Pé 311, me chama Recife, no 25, décima 1. Ah, 6301, no confirmando, 251? Estimativo. Obrigado. Tiro, confirme seus on-board. Then, American 980, souls on board is 118. Okay, 118 on board, altimeter is 1016. Okay, American 90. Salvador, trip 5490. Chega. Qual seria a nossa saída prevista para Petrolina? Momo. É essa que é a nossa utilização em São Francisco. Gente. Olá, 971, declarador 09, 1935, vou viajar. 1935, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, Sideral 9970. Sideral 9971, bom dia, contato radar, voo 360, direto Leda. Via ativo, está presente Leda, o Sideral 9970, 71. Número 3, ciente, reporte no hotel. De Nova Iberapa, prossegue direto rotatória, reporta visual com campo. Vamos 5, 10, decola, esquerda, no forte, 1000 pés inscrito, até a liberação do controle. 1935, controle, 0172, o transponder. Pés confirmando o nível 0,95. Correto, reporte pronto. Salve, Salvador. Boa dia. Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo? Sim, Tango Índia Bravo, sim, Cidade Lima. Ele, welcome to hold short, ready to go. American 980, morning, clear, line up and take off, runway 10, wind is 110 degrees, 10 knots, pinage 1015. 1015, clear to line up and take off runway 10, American 980. Grab só um minutinho. E pronto, a cópia? Copia. 5490 autorizado, Petrolina no 200, 10 decola, esquerda, Momo Alba após direto. 1935, controle, e o seu transponder 5055. Autorizado 200, Petrolina, decola da 0, esquerda, Momo, 5055, transponder, controle 1935, 3549. Tango Índia Bravo, correção, o trip correto, reporte pronto. Tango Índia Bravo, pronto pra cópia? Pronto pra cópia, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, local forte, decolagem da 17 com Proa Norte, 1935 controle, 0137, seu transponder. Decolado do Proa Norte, corredor forte, 0137 é o transponder. 1935, controle 1836, atores, Bravo, Bravo, cotejamento correto, POB e Pátio. Tango Bravo, fizeram a bordo, 2 horas de autonomia, Pátio 4. Pátio 4, acione, chame a torre, Bravo. Bravo Delta, acione a Partaxi. Invencionar, chame táxi teclagem, Tango de Abraão. Bravo. 3304, chama Recife, no 28, decimal 8. Chama Recife, 288, tá? 3304. Tapa, quanto ali, Matheus? O guardião fora do solo. Gente, guardião pro de do fora de Tapão, agora de transferência, 01. Fora de Tapão, chamará controle, guarde. E aí, Salvador Tower? É, back 9 aí, senhor. É, bueno, 13, Salvador, control frequency, 119, decimal 35, have a nice trip. 119, decimal 35, come back 9 right here, okay. Gente, hora estada, colégio 17, aguardo cópia. 3859, Fute a Lima, aguardo coordenação, Curitiba. Aguardaram. Juliette, Bravo Delta, qual o POB? Three 50, Puka Departure. Flight level 350, Puka Departure for American 9 09971, chama Recife, 925, decimal 1. 251, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gona 260. 260, bom dia, aciona a identificação autorizada MAT, decidão 050. 050, Gona 260. Controle 5935 e o 3524, só que tem ferrovia, será o que ontem. Correto, esse viu, Lara está com a POB? 05. Fico a borda, se onde chama a torre, táxi da colagem. Fala, bom dia, Gona 397, centro da informação, Lima, autorização, São Paulo, Congonhas. 397, Lima, confere a segunda. Isso, tá, 35, correção, 3859, cópia. Tá, 3859. Curitiba, autorizado, 38, via Perisco 58, após conforme rota do plano, decola 10, curva direita, saída da Euleda. Após Leda, voa direto Sagaz, controle 1935, transponder 5570. 3859, autorizado Curitiba, nível 380, via Perisco 58. Decola da 10, curva direita, na saída da EL, transição Leda, após Leda, Sagaz. Controle 19-35, transponder 5570. Correto, reporte pronto, então 3859. Repórter. Crosta Juliette, Delta 3, visual control, na parte. Cliente, prossiga seguindo o voo via Pátio Índia. Colocou 193 para o táxi com 77 a bordo, 3 horas e 43, alternando o caminhão. 77, 77 ou 177? 77, 77, então. Gol no 983. Gol no 983, via Índia, 1015, no ajuste, 18, 6.0. Via Índia, 18, 1015, 18, 6.0, gol no 983. Olímpico 03, 18, 6.0, 1015, ajuste. 115. Bravo Delta, terceiro, pega o Olympus 18.6, ponto espera 1015 no ajuste. Quem é a Grande Bagança? Bruno 9, 1397, cópia. Copia 397. 397, São Paulo, autorizado, 36. Via Uppers do Luno 6, vai dar colada 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda vou direto bridge. Controle 1935, transponder 5054. Autorizado 360 para São Paulo, via Uppers do Luno 6, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, transição Leda, Leda direto bridge. 1935, controle vai acionar 5054 para o Luno 397. 397, correto, reporte pronto. Reportará. Sendo para 1.510, ajuste ano 0 no 5, Romeu, papapá. American Line 980, call receive center, frequency 126.85. 126.85 for American Line 980. Controle de Salvador, dia November Alpha, na altura da rotatória de Golfo de Campos. Recife November Alpha para ingresso no circuito torno no 8612. 8612, ainda November Alpha. Recife Salvador, Papa Romeu, ainda November Alpha na proa da rotatória de Golfo de Campos. De November Alpha, final no sede autorizado, reporte na checado, de fato, vem de November Alpha. Reportará na final do Lima 7 de November Alpha. Acho que o Lima tem um livre táxi, chama interseção no sede para ingresso. Sangue de Adavos, livre até interseção, vai decolar com a proa vertical de Lauro de Freitas para interceptar o corredor forte, ok? Proa de Lauro de Freitas, interceptando o corredor forte. Se possível, colocar da interceptação da 17, da Oscar. Ok, então, tá livre até a Oscar e chama para a decolagem. Cortará para a decolagem, o 983, decolada 219-1935, boa viagem. Valeu, obrigado, 1935, um abraço. Boa, Força Aérea 7203, chamado Olimpo 03, olhar e manter o reporte pronto para a decolagem, pistola 0. Valeu, manter, para o próximo. 1983. 93, boa tarde, contato radar, boa 360, direto Leda. Até o 360 na da El Leda, voo 1983. 93, apresente, está autorizado, direto Leda. Tenho 10, 70 mil. Direto Leda, da presente, voo 1983. Litoral, 130 com 10. Iniciando decolagem, vai reportar na Paulo de Freitas, estamos de abraço. Paulo Salvador, é muito... Paulo Salvador, boa tarde, o Xamé 140 para autorização, nível inicial 350 para Recife. Tá bravo para do Solos. Meu papatã. Volo 260, desce 2000 pés, Senegal no 095, tá livre LS, reporta estabilizado. 2 mil pés, Senegal no 0, 2 mil pés, Motel mantém a interseção, aguarde ingresso no 7, Oscar Lima Motel. Olimpo 0, 0, Olimpo 0, 3, decolagem autorizada, 120 com 8, pista 10. Isso vou falar, tá bom, Tango de Bravo, decolado aos 2-1, mantenha esta proa, reporte ingressando na linha litoral, aguardando transante de comunicações. Forçará na linha do litoral, aguardando comunicações. Existe possibilidade de Tango de Bravo voar nessa proa, senhor? Sim, Motel, mantenha a interseção. Direto Bravo Delta, pista no zero, alinhar e manter. É bravo, então mantenha esta proa para interceptar o litoral e transfira o controle do 935 até a volta, 1015 notinho do Tango de Bravo. Para 935, grato. Controle Salvador, Papa Romeu, Tango Ilha Bravo. Papa Romeu, Tango Ilha Bravo, prossegue corredor forte, 9 pés, reporte 20 milhas. O Tango Ilha Bravo vai permanecer nessa proa durante 18 milhas, ok? Feito, na escuta do controle. Conta do mesmo, Tango Ilha Bravo. 03, declarado 22, 1935, controle, boa viagem. Declarado 35, bom dia. Índia November Alpha, pista 17, tem o pouso autorizado, vento é 130 com 10, altímetro 1015. Autorizado o pouso na 17, Índia November Alpha. Passo, 240, perfil Momo. Perfil Momo para 240, Olympus. Subida Pucca, transição Aracaju, o controle em 119.35, aciona 5057. Autorizado, Recife 350, 358, decolada 10, curva esquerda, Pucca, Aracaju, 1935, 50557, o transponder, cotejou 61, 440. Chelé 61 no 40, correto, no 02, chama pronto. Amarei. Jota Papa Fox, Fokker. Autorizado Brasília, nível 360, via Upzulu 17 até Formosa, após direto. Decolagem da 10 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Gole. Transição Ofito. Frequência do controle em 119.35. Aciona 5023. Polo 260, reduza 1709. O motivo é a vistoria na pista 10 no momento. Para pushback, acionamento, Gona 397, 03. 397, autorizado no 3, chama pronto para o táxi. Reportará. 720 com 10, teria condições de decolar da 35? Pista 95, décima 1. Só um instantinho, por gentileza. Venta 720 com 10. 1983. Perdão aí, o Gol 93 falando a frequência errada aqui. É 121, 1251, obrigado, bom dia. Bom dia. O Indy November Alpha no solo 25, tem condições de lisar o 180 por parte 4? Autorizado, 180 agilizando, Indy November Alpha. Tango Oscar e Motel, cruza 1735, táxi via Mike, chame na Lima, ponto de espera 35, pronto para decolagem, Oscar e Motel. Final de 3 milhas da cabeceira 17, Romeu Papatango. Gente, continua com a liberação, Romeu Papatango, o 150 CFA está liberando aí pro pátio 4. Afirmativo, aguardando. Romeu Alfa liberando, frequência livre. Ativo.